go. Aqui estou eu, aqui estou eu, imaginando entre nós dois um lindo romance. Tento prever como seria se impossível existe algo entre nós dois, mas não resisto e eu vou tentar até o fim entregar o meu amor pra ti. Você e eu combinamos no jeito de ser, só mostrando que tu vais ver que formamos lindo casal, você e eu. Quem sabe pode até rolar, apenas temos que tentar que o sol brilhe entre nós dois, você e eu. Você e eu. Mas não desisto, eu vou tentar até o fim entregar o meu amor pra ti. Você e eu combinamos no jeito de ser, só mostrando que tu vais ver que formamos lindo casal, você e eu. Quem sabe pode até rolar, apenas temos que tentar que o sol brilhe entre nós dois, você e eu. Oh, você e eu.